A 754, Lima Antena 0. Lima Antena 0, 754. Então, 3805, atendimento correto, chama o ponto de estacionamento. Solo azul 4089, na posição 9, estacionamento na posição procedente. Azul 4089, centro de estacionamento, chama o ponto de feedback. Tango Alfa Hotel, voa Itap. Siga Olimpia 01. Sim, Olimpia 01, poderia confirmar a fará toque arremetida em Porto Seguro, a princípio? Olimpo 00. Prossiga, Olimpo 00. É, decolada presente, perfil da Dael. Olimpo 00, suba conforme autorizado pela Torre Salvador. 00. 4490, vento 130 graus, 109. 0, 0, 0. Olimpo 01, autorizado nível de voo 180, decola da 10 com curva direita na saída da El, Leda, por seguro com toque remetida. O controle opera 120, décima 8 e o transponder 5147. Olimpo 01, no acontecimento correto, chama pronto táxi. Verificando equipamento aqui, o 5161. 4 de Salvador, gol 754, decola. Gol no 754, contato radar, sabe, mantém o 390, sai da PUCA. Direto 390 na PUCA, 754. Golfo Hotel, mantenha 050 até Itap e após desça para 2000 pés, que é legal no 0 no meio. 050 até Itap e após desça para 2000 pés, 1 no 0 no meio, tá bom, tem contato. Nada em LF, gol no 328. Gol no 328, completa aproximação, torre 1186. Correção 1185. Gol no 328. 1189, gol no 328. 1185, gol no 328. 1185, 328. Após o mesmo inicial táxi, autorizado, inicial pushback, chame pronto táxi. Passageiro do táxi está com 64 a bordo, 4 horas alternando Salvador. Passageiro 2230, autorizado táxi via Pátio Índia, no ponto de espera, chame torre 118.95, com ajuste de altímetro no 0, 1.6. Gente, livre táxi Pátio Índia, no ponto de espera 18.95, a torre está na torre. Salvo no 8.06, no 0.06, para o ponto de estacionamento. Ele pôs o pistão no zero, tá embaixo travado, gol no 328. Saído que passará a sua retaguarda após autorizado pushback, chama pronto táxi. Pode você, a gente está autorizado com o 1806, tomara para o táxi. Funciona M1 no 41, aciona a identificação, desce para 4.000 pés, QNH 10 no meio, chegada bom. 4.016, 6141. No 754, restrito nível 230. 230, 754 da Gol. Papa Romeu Tango Alfa Hotel, autorizado descida até 2.000 pés, QNH 10 no meio, autorizado ILS, posso estabilizar. Descendo para 2.000 pés, autorizado ILS, roupa também. Gol no 754, restrito nível 230, direto Campina Grande. 230, direto Campina Grande, 754 da Gol. Controle Salvador, a chama 6320, para 1.0, colocação de ponto, boa tarde. Chama 6320, achando a identificação, 10-050, chegada a Mari. Identificação, 10-050, chegada a Mari, chama 6320. Gol 1394, informação uniforme, aguarde cópia. Gente da uniforme na posição 5, aguardando cópia. Solo 39, direito no 21 décimo 9. 30, 29, 3, 2, 2. Taxa 2409, 2050, com fins 97. 4089, aguarde táxi. Aguardando. Solo Gol 806. COP. Atenção para o táxi. Gol 1806, autorizado o táxi via pátio Índia, um ponto de espera chama Torre 1895, existe altímetro no 0 no 6. Não, para o ponto de espera 1895, altímetro 1016, Gol 1806. 1806, por gentileza, poderia confirmar a autonomia? 2 horas. Ciência. O Azul 4089 segue o Boeing da Gol na faixa central, via pátio Índia, com espera, chame torre 1185, o ajuste de altímetro no 0 no 6. Isso, no 0 no 6, segue o Gol, 2895 na 4049. Fala, muito boa tarde, Gol no 328. Gol no 328, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, Como 394. Cópia? Pronto, Sábia, 394. Autorizado Galeão, nível de voo 360, decola do 10 com curva direita, na saída da El Leda Bridge, onde intercepta o pedulo 10. Após SMAP, após o Lúfito, após o Arbacena, após conforme rota. O controle 120.8 e o transponder 5470. Autorizado Galeão 360, está pedulo 10. Decola da 10, curva à direita da El Leda Bridge, chama o controle em 120.8 e aciona o 470, gol 1394. Gol 1394, protegimento correto, estamos prontos para o estiver acionamento. Chamará. Respeite acionamento no 02, estão 32 ou 6? Estão 32 ou 6, aguarde para o estiver acionamento. Na escuta. Estamos levantando o gol 1804, estamos prontos para o estiver acionamento. Noite, Sermento, orientada linha decolada 1-0, vento 4-0 graus, 1-0-9. Vento 1-0 com 1-0-9. 3-1-9-3, aguarde cópia. Aproveitando a 3-1-9-3 também. Uno 3-2-2, autorizado ingressar na Juliette, posição 08, fica atento em breve, azul passando o mesmo. Confirmo, Juliette, 08. 3-1-9-3, confirme a solicitação de também? Afirmativo, sempre onde for. Ciente, autorizado Galeão, nível de voo 360, decola da 10, com a curva direita na saída da El Leda Bridge, onde está certo sobre o Lu 10. Após SMAP, após Lúvito, após Barbacena, após conforme rota. O controle opera em 120 decimal 8 e o transponder 5446. 360-10, direita da El Leda Bridge, intercepta Pesulu 10, SMAP, Lúvito, Barbacena, conforme 308-5446, já fez 193. 3193, protegimento correto, estamos prontos para o estiver funcionamento. Faltarei. 3283, autorizado Aracaju, nível de voo 190, decola da 10, com curva à esquerda, na saída Pucajelmo, após direto Aracaju. O controle 120, décima 8, e o transponder 5504. Três, dois, oito, três, estacionamento correto, estamos prontos para o estiver funcionamento. Torre Salvador, o Tango Alfa Hotel estabilizado em LS X-Ray da 10, da 10, tem fachada travada. Tango Alfa Hotel, vai tirar a base para 97. Boa noite, Sarmento, decolou 44, controle 908. 08, obrigado. Tango Alfa Hotel, confirmando, depois da 90 e 97. Você separa 5 mil na chegada mar. 5 mil na mar, com 16. Boa tarde, 1806, decolou na sua escuta. 806, o controle está em contato radar. Obrigado, pai. Trip 5489? Foi uniforme para a vitória da conquista. Conquista, conquista 200 direto. Decola da 10 com primeira curva à direita, saída Arbor, LF após DCT. Frequência do controle em 1208. A torre em 118.95, seu código transponder 5512. Trip 5489. 9 Reautorizado no 200 para Conquista, decolação no 0, cruza direita, Conquista forte, leva para direto. 208 é o controle, 3 notificações, 2 não transponda. Correto, informe, pronto para push. Informaremos, estamos com certa função 4. Sente. Livre táxi, reporte na hotel para cruzamento da pista, Olympus 01. Ah, da Elda presente? Livre. Ah. Confirmar o vento para Tango Hotel? 160 graus, 059. 160, 05 graus. Triple 5595, 210 na velocidade. É o número 3, profundo. 210 na velocidade, com o número 3. Táxi autorizado, ponto de espera da 10, India e Alfa, quando pronto, torre em 11895, TAN 32 e no meia. India Alfa 1895, obrigado, boa tarde. Olimpo 01, autorizado o cruzamento da pista no 0, táxi via Delta Alfa, reporte para ingressar na Juliette. Qual parte que se destina, Tango Alfa Hotel? Tango Alfa Hotel, qual a parte que se destina? Puxa, está na foto. O Tango Alfa Hotel é transporte aeromédico, vai aguardar a ambulância. Precisa uma orientação aí para qual parte que vai a ambulância. Bom, eu não sei que parte vai a ambulância. Se prossiga direto então para o parte 3, cruze a Alfa, ingresse naquilo em direção ao parte 3. Na aviação geral e observe o sinalizador Tango Alfa Hotel. Sabe que a gente vai para o parte da aviação geral, cruzar Alfa via Kilo. Aeronave que modulou no portão 5, Gol 1394. Afirmo, para o funcionamento. Aguarde um instante, vai passar a aeronave a cauda, aguarde para o push no 394. Aguardando. Quando a aeronave passar, firme o push? Firmo. Então quando a aeronave não senta a guarda, passar, a gente firme o push back down. Nada de pé. Recife, nível 390, pronto, contato. 390, Recife. Na Peruísque 58, decola da 10 com curva esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Frequência do controle em 1208. A torre em 11895. Seu transponder 55 no 3, ápice a cargo 8487. Mate autorizado Recife no nível 390, Peruísque 58. Decola da 10 com curva esquerda, na subida Puca Aracaju. 120.8 é o controle de saída, 10895 a torre, 55 no 3 é o transponder, ápice a cargo 8487. Reporte para o push, acionamento 8487. Motorista, obrigado. O sol voa no 394, passa para trás do carro, a nossa cauda, podemos ficar no Peru. Correto, vai passar a cauda, vai ingressar via Juliette, contornando o pátio 1. Após o mesmo, só pode executar o pushback. A aeronave já está aí na entrada do pátio, praticamente. Olimpo 01, Juliette, Índia, ponto de espera, torre 1895, Olimpo 01. Descendo para 2.500 pés, limitado pelo localizador 5595 da Drep. Victor Romão em Quebec, ao controle, 1500 pés, prossiga para IP, operação visual, ajuste 106. Controle número 08. 08, 06. Avião 41. Solo 35489, posição 4 no teto, pushback, acionamento. No pátio 4, no pátio 3, posição 4. Só vai executar simultâneo com a aeronave da Gol que está no portal 5. Coordenei com a equipe de solo, tem uma aeronave de pequeno porte passando a cauda. Após o mesmo, só pode executar e formar táxi 5489. Coordenar a aeronave passando essa cauda aqui, após, encontraremos para o táxi 5489. Olimpo 01, ingresso Juliette, agilizando Índia, ponto de espera, torre 186, 01. Solo, Salvador, voo 1924. 1924, Salvador. 350, Marcelo. 35 Maceió, aguarde cópia 1924. Guarda. Luciano 320, interceptou o localizador. 320, estabilizado o localizador. Sentido da Secretaria em Torre 1118. 95. 386 para o Oceanema 320. 95. 295, obrigado, senhor. Estabilizou 6141. Livre LS, aguarde transferência. Guardando. GP5595, direita 080 para o localizador, chame estabilizado. Direita 080, camarada estabilizado, GP5595. Azul 4089, chame Recife, frequência 125. 251, confia. Confia. Obrigado. Pouso autorizado, 6320. 900 restrições, tá 3216. Livre. Confirme, está autorizado 2.500 pés por trip 5595? Está autorizado 2.500 devido a tráfego, câmbio. Ando Urval, 1.500 pés, com decolagem da 35, saída direta para a Feira de Santana. Acione o código 0160, frequência do controle em 120.8, a torre em 1895. O papai uniforme Serra e Acotel. Um 41, 4 milhas para o externo em aproximação, reduz a chega 3, chame a torre, 1895. Reduzindo, 2895, 6141. A gente ficou apático, se encontra a pata, não é isso? Para táxi decolagem, chame a torre em 118.95, Serra Ecotel. O Vitor, aguarde um instante. 595 da Trip, estabilizado no localizador. Ciente em descida para 2.500. É no 2.500, 595. Hotel Livre, táxi, chama para ingresso. 5595, reduza para aproximação. Reduzindo, 5595. O... Quem modulou para o solo? Controle via Mari, desça para 2000, ajuste no 096. Via Mari, 2000, 0 Água, pós direto, Maceió. Frequência do controle, 1208. A saída será Puca com transição Aracaju. Seu transponder 5466, Gol no 924. 2500 para Maceió, 2000, 0 Puca, Aracaju, Está correto? Informe para puxa o acionamento. Contra? 5487, aguarde para puxa. Para o táxi 5489 da Trip com 32 a bordo, 3,40 de autonomia, até na Salvador. Vamos seguir o gol à nossa frente, terminou de puxar no portão 5489. Correto. Para o táxi, voo no 394 com 178 a bordo, alterna Campinas, 3 horas e 28. Ciente. Táxi autorizado, ponto de espera no 0, Índia Alfa, quando pronto, torre 1895, gol no 394. Celebre, táxi de Apache, Índia Alfa, no ponto de espera, torre 1895, o gol no 394, uma boa. Boa. Romeu Golf Vitor, eu solo voltando. Solo Salvador, Oceaner 6320. 6320, prossiga. Livrou na sua. Tem táxi autorizado em frente. O senhor pode prosseguir via Kilo. O senhor vai ingressar primeiro à sua esquerda, Kilo, passar pelo interior do Pátio 3. E prosseguir para o portão de número 612, 6320. Kilo, portão 60, 6320. 595. Para o Galeão, uma centena, Golf 677, decola da pista 17 com curva direita, saída Coral, acione o código 0227, frequência do controle 1208, a torre 11895, Romeu Golf Vitor. Lembrando, hoje nós, 6141. Se encontra na parte 5? Chame a torre agora em 1895, Romeu Golf Vitor. Fala, Golano, 924, puxa estacionamento, 10. No portão 10. Só um instante, Golano, 924. Fala, 6193, o ato está a cargo, 8487. Vai passar a cauda um Airbus, após o mesmo pode executar o push e informar táxi. 8487. Gente, visual com Airbus, após a passagem do mesmo, autorizado o pushback em funcionamento. No portão da táxi, ato está a cargo, 8487. Correto. Voo 924, no portão 10, autorizado pushback em funcionamento. Reporte pronto para o táxi. Livre push em funcionamento, reporte para o táxi no 924. Aguarde, o estimado é de aproximadamente 10 minutos. 10, o 6320, o seu portão é o 612, está livre ingresso no pátio. 612, livre ingresso no pátio. 6141, o seu portão se encontra ocupado até o presente momento. Táxi em frente, lentamente, mantenha a posição antes da Juliette, 6141. Táxi lento, antes da Juliette, mantém, 6141. Fala, o 3195, o senhor está no portão 1. Aguarde para o push, a retaguarda está ocupada no momento. Aguarde para o pushback. Aguarde. 394, no ponto da 10, pronto. Colo 394, boa tarde, após a rolagem do P3 da Força Aérea, Lim mantém. Após a aeronave da Força Aérea, Lim mantém na 10, gol no 394. Trip 5595, solo 1701, no direito, 121, décimo 9. Olimpo 01, vento 140 graus, 09 de nós, decolagem autorizada, pista 1-0. Prossiga. 5595, prossiga.